Panorama Agrícola para 18 de fevereiro de 2011, sexta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, hoje é sexta-feira, este é o Panorama Agrícola de 18 de fevereiro, noite de lua cheia. Na mesa de som hoje está o Márcio Peixe, que envia o seguinte ditado para você, nosso ouvinte. Corte a sua própria lenha, assim você ficará aquecido duas vezes. No Panorama Agrícola de hoje, você confere a entrevista Piratuba inaugura telefonia e internet no meio rural. Tem também o boletim do Santa Catarina Rural. E no Alimento e Companhia, Simone Barrim fala sobre o maracujá. Uma dica que pode mudar o seu dia. Para manter o sabor do café por mais tempo, guarde o pó em um recipiente bem fechado na geladeira. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. Boletim do Santa Catarina Rural. Cooperação para o desenvolvimento. Conheça um pouco mais do programa Santa Catarina Rural Micro Bacias 3. Ele vai beneficiar 90 mil famílias rurais e será executado até o ano de 2016. São investimentos do governo do estado e do Banco Mundial num total de 189 milhões de dólares. O Santa Catarina Rural tem 6 grandes linhas de ação de forma integrada. Primeiro, organização dos produtores, apoio a arranjos produtivos e redes de cooperação, mercado e logística. Segundo, apoio à agroindustrialização e agregação de valor. Terceiro ponto, melhoria e diversificação dos sistemas de produção. Quarto, apoio a empreendimentos não agrícolas. Um quinto ponto é a gestão de recursos hídricos e um sexto ponto a gestão de ecossistemas. A primeira linha estimula os agricultores a se agruparem em organizações formais para superar dificuldades de capital, para investimento em tecnologia e competitividade de seus produtos por meio de ganhos de escala e qualidade, cooperação entre si e para intensificar alianças produtivas com outros setores é o conceito base. A segunda linha de atuação do Santa Catarina Rural apoia a adequação e a formalização de empreendimentos já existentes e a implantação de novos. Inspeção sanitária animal e vegetal, estradas adequadas para escoamento da produção e instrumentos de comunicação para inserção rápida no mercado vão ajudar empreendimentos de agroindustrialização e de agregação de valor. A terceira linha deve estimular os agricultores familiares e suas organizações a melhorar e diversificar sistemas de produção. Haverá apoio técnico e financeiro para melhorar sistemas de produção, para introduzir alternativas de maior densidade econômica e de menor impacto ambiental e para diversificar a base produtiva. A produção de alimentos orgânicos também será incentivada. A quarta linha de atuação do Santa Catarina Rural deve discutir e apoiar iniciativas de diversificação das economias nas áreas rurais, incentivando a criação de empreendimentos não agrícolas voltados ao turismo rural, ao artesanato, à prestação de serviços e pequenas indústrias. A quinta linha trata do sistema de gerenciamento dos recursos hídricos no estado. E a sexta linha de ação do Santa Catarina Rural trata da gestão dos ecossistemas com a implantação de 2 corredores ecológicos nos rios Chapecó e Timbó, onde vão ser desenvolvidas atividades de educação ambiental, de implantação de sistemas de integração econômica e ecológica e de fiscalização ambiental. Santa Catarina Rural, cooperação para o desenvolvimento. o valor dos alimentos e as melhores formas de consumo. O poder sedativo do maracujá é real. Suas propriedades funcionam no organismo como um suave calmante. Já as sementes são um poderoso vermífugo. A polpa é rica em vitaminas do complexo B, C, A e sais minerais. A casca do maracujá, que normalmente jogamos fora, possui uma fibra solúvel. Dela pode ser feita uma farinha recomendada para quem quer reduzir os níveis de glicose. O maracujá é muito utilizado na fabricação de sucos, xaropes e sorvetes. Mesmo não tendo contraindicação, seu consumo não deve ser exagerado. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Nesta sexta-feira, 18 de fevereiro, a Prefeitura de Piratuba inaugura um sistema de telefonia e internet em todas as propriedades rurais. Para falar sobre o assunto, o prefeito de Piratuba, meio oeste do estado, Adélio Spagnoli. Como a prefeitura, como o senhor e o município conseguiram transformar esse sonho em realidade, prefeito? Esse é um sonho bastante antigo de todos os produtores rurais de Piratuba, um compromisso que nós tínhamos estabelecido no sentido de dar aos produtores rurais a mesma oportunidade que têm os moradores urbanos. Então, a prefeitura está fazendo um investimento de mais de R$1 milhão e vai disponibilizar a todas as comunidades, são mais de 28 torres de comunicação que estão todas instaladas no meio rural, e os produtores rurais têm acesso à internet e ao telefone de uma forma assim, muito, de um preço muito acessível. Isso creio que vai facilitar assim, uma adesão em massa de todos os produtores. Qual é o custo, prefeito, para o produtor? O produtor ele pode optar por um sistema em que tem a internet e o telefone, os dois juntos, e que vai custar em torno de R$600 por família. Porém, assim, todas as comunicações dentro do município são gratuitas e todo o acesso à internet também está contemplado e vai dar um custo mensal fixo de R$50. Então, um investimento de R$600, o investimento inicial para colocar a antena e os sistemas dentro da casa, porém, depois disso, um custo de R$50 por mês, ele terá toda a comunicação interna aqui dentro do município e acesso à internet. Somente vai pagar aquelas ligações que ele fizer para fora do município através dos sistemas tradicionais aí das empresas que operam no estado. Prefeito Adélio Spagnoli, de Piratuba, quantas famílias no município, na área rural, poderão ser beneficiadas? Nós acreditamos, assim, a nossa expectativa é que em torno de 600 famílias, das 700 famílias existentes no interior, 600 famílias vão aderir ao sistema. Essa é a nossa meta. Hoje nós temos o sistema inaugurando nesse dia e já mais de 300 famílias já estão inscritas antes do sistema entrar em funcionamento. Então, a gente sabe que é uma expectativa muito grande e que efetivamente temos a confiança e a certeza de que vai atender os anseios, porque é um sistema super moderno, um sistema que efetivamente atende a tudo aquilo que os agricultores estavam esperando. Prefeito, o senhor tem ideia do impacto cultural dessa medida? Porque se traz para dentro da casa do produtor todo mundo. Uma série de vantagens e também alguns desafios, porque há coisas boas e ruins na internet, né? Nós sabemos, assim, nós não podemos deixar o agricultor e os jovens rurais alijados dessa tecnologia que hoje está chegando a todas as casas do meio urbano. Eu acho, assim, que há necessidade de que as empresas, que nem a EPAC, que trabalham com o meio rural, as empresas de educação, que efetivamente capacitem, treinem os produtores para que saibam o que deve acessar, quais são as informações úteis e aquelas que não devem ser. O sistema vai nos permitir, determinados sites serão já bloqueados por natureza, determinados acessos. Mas nós acreditamos muito nessa ferramenta. Todo o nosso processo de educação do município está com portais para que as crianças tenham acesso ao nosso sistema de informação que é o Sistema Aprende Brasil. A nossa empresa, a Ipagre e a Secretaria da Agricultura estão preparadas para repassar todas aquelas informações úteis, seja meteorológico, seja mercado de preços, seja informações técnicas, estão preparados para que efetivamente essa ferramenta seja utilizada da melhor forma. Agradecemos então ao prefeito de Piratuba, Délio Espanhola, em entrevista aqui ao Panorama Agrícola sobre a implantação no município de telefonia e internet no meio rural. Muito obrigado, prefeito. Obrigado a vocês pela oportunidade. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Ipagre.